bem mais distante. De mim me sinta cada pergunta. O silêncio é uma metáfora que Cristo é o colo da compaixão divinamente inseminado, propulsor do perdão. Deus vivo crucificado. Compara a tua existência à ignorância do fiel, a fraqueza chamada medo que adoça o gosto do fel. Faz pergunta que enlouquece de quem, quando e por que se fez convicta a justiça de um Deus que me faz sofrer. Se a meta for me convencer, o paraplégico andar, as pedras podem se mover e o cego voltar a enxergar. Só não me peça pra te amar, expressando arrependimento aos seus pés. Me curvar no circo, ser teu brinquedo, porque o púlpito pastor é um anestésico da fé que cega quem não quer ver o mundo como ele é. Pois foi em nome de uma justiça forçado o preconceito que após judeus em Monique a clã escaldava negra. High-tech chips, um na pele, idéticos terminal, anatomia predatória na glândula pineal. Relato clássico, mosaico apoteótico do horror das guerras medievais ao sangue do gladiador. Tipo um gado me marquei com agulha rasgando minha pele. Seu calvário tatuei, dei perdão a quem me fere. Quando na dor me entreguei de corpo e alma ao criador, foquei a paz e me enganei, percebo que nada mudou. De tempos predominante, império, palácios e reis, século 20, os plebeus ainda subalterno do burguês. No meu distúrbio emocional deixei a lágrima escorrer, a olhar pro espelho e aceitar que não consigo me entender. Pois não me sinto portador da divindade ou do perdão, desconheço o que é o amor e ter fé pela arrebatação. Porque nasci pra pensar, não suportar, tô calado, refletir, compreender, a ver que o erro é do passado. Só não pergunte quem sou, pra onde vou, de onde vim, porque sou tudo, sou nada e sou confuso igual a ti que me deu uma vida imperfeita num vale pra atravessar um coração petrificado. Ao sofrer tem que te amar, mas não açoitei Jesus nem condenei Judas à forca. Mas quando cito seu nome pra ser ateu, minha fé é pouca. Se és vivo, se manifeste, manda um sinal da verdade antes que eu corte, expulse, me mate como um covarde. Diga onde está você, me dê sentido pra dor. A Rafa, girei Oxadai do absoluto amor. Mas não me sinto portador da divindade ou do perdão. Desconheço que é o amor e ter fé pela arrebatação. Diga onde está você, me dê sentido pra dor. A Rafa, girei Oxadai do absoluto amor. Conheço que é o amor e ter fé pela arrebatação. Entre munições e surtos psicóticos, me sinto mais um gado pecador, pai. Abnegado do oportuno e da vaidade que limita a compaixão. Optei pelo exílio e o triunfo solitário pelo vale do esquecimento. Fala comigo, ó pai, pois não quero negar a ti, mas me sinto fragilado perante a guerra e o desamor, onde a voz do inocente foi silenciada pela escuridão dos corações. Desde o ventre te observe, escrevi a sua história. Flávio Rodrigues é seu nome, sei quem és, é sua glória. Nunca mais se sinta só, também és filho meu, talvez o pródigo, um príncipe moderno dos hebreus. Já és conhecedor, até pergunta ao me fazer. Só que a verdade que te assola é o que tem dentro de você. Pois quando se opõe a mim, faz de ti sua aprovação. Não tens fé pra ser ateu, possui um nobre coração, capaz de enfrentar gigantes, morrer pelo um sorriso. Pratica o perdão andando ao lado do inimigo, amado por Jesus Cristo. Diferente, tão iguais, mesmo com a fé sem estrutura. Solo nome Satanás te acompanha a cada passo, a evolução junto a ti, um dos poucos que sem temer se expressa ao discordar de mim. Amante da lealdade, anseia por conhecimento, vitimado igual a Jó por não corresponder seu tempo. Te dei um livramento, cedei sua dor no dia 11 de setembro. Ceguei o atirador, pra aprender teve que errar, mas hoje pode me entender que é preciso amar a vida pra tá pronto pra morrer. Palavras são palavras, sentimentos são ações, intermédio da verdade de poucos corações que pela fé, compaixão expõe a lágrima ao suplício, ao canto fúnebre do tempo que envelhece teu sorriso. Tinha tanto pra te dizer do fim dos tempos ao passado, mas por ser o criador, tratamento é igualitário, sofrimento e agonia, saudades e dor. Fé que revive é a passagem pro espírito sonhador. Tenha fé, foca ao céu, retorna ao seio, filho meu. meu, após morte estará comigo. Não tens fé pra ser ateu. Pode tentar se enganar pro sub-ego omitir. Quanto mais tenta me negar, mais se torna parte de mim. Do ato falho redimido, perdão concebido de coração. Se arrependa, em ti renasça Cristo. Majestosa compaixão, arrebata um pré-ateu lá. Pois Jesus beija sua face, eu vejo a lágrima chorar. Do ato falho redimido, coração me arrependo. Em ti renasça Cristo. De coração me arrependo. Do ato falho redimido, perdão concedido. De coração me arrependo. Em ti renasça Cristo. De coração me arrependo. Então quem me renasça Cristo.